Bem, hoje dia 5 de abril de 2015, nós vamos dar início, depois que já oramos, a nossa escola bíblica. Hoje aqui, estudando o módulo 3.4, Filosofia Ministerial, o desafio do desenvolvimento da justiça, Isaías 1.17, você pode abrir, por favor? Nossa mensagem e a nossa unidade não podem ser divorciadas da prática concreta e efetiva do amor ao próximo, concretizado na prática da justiça. A justiça é um dos temas centrais da Bíblia, tanto no Novo como no Antigo Testamento. Podemos ver a exaustiva tentativa de Deus de conscientizar seu povo da importância da justiça no relacionamento dos seres humanos uns com os outros. Principalmente na lei, você vai ver todo o esforço de Deus para que houvesse um senso de justiça, sempre priorizando o zelo e o cuidado com os menos favorecidos. Por exemplo, inúmeros provérbios dizem que a balança aliciada é algo que Deus odeia. O que é a balança aliciada? É aquela balança que é programada para dar benefício para quem está vendendo, né? Toda lei, quando você vai ler ali no Êxodo em diante, quando Deus dá a lei para Moisés, você vai ver um senso de justiça para que as coisas se arrumem. Porque é natural do homem tentar levar as coisas na força do braço, e isso oprimindo aquele que é menos favorecido. Então Deus entra em defesa do menos favorecido, porque ele diz que ele é o braço forte do pobre e daquele que não tem recurso. Então, você vai ver que Deus, ele se empenha para que haja como a onda que passa na praia dessas coisas arrumadas, um nivelamento. Então Deus quer tirar de alguns que possam, porventura, estar lucrando com a falência de outros. Israel, você vê que existia uma lei interessante, onde nos jubileu, os escravos eram devolvidos às suas famílias. Israel, você, se não pudesse pagar uma dívida, você podia se vender como escravo. Você podia ser tomado por escravo. Mas só que para vamos fazer gerações de escravos, então chegava um ponto no jubileu que todo Israel que era escravizado, era liberado de ser escravizado. Então as leis morais, sociais e econômicas, você vê todo o Velho Testamento, principalmente depois da tradução da lei mosaica, quando Deus deu a lei para Moisés, é de uma tentativa de Deus manifestar um reino de justiça, onde não há injustiça. Tanto nas leis de convivência, quanto unilaterais, horizontais, entre pessoas das mesmas classes, quanto principalmente de classes superiores, para não oprimirem as classes inferiores. Então, quando a gente pensa em Velho Testamento, a gente pensa nisso. No Novo Testamento também. Então, veja que a lei do Novo Testamento ela é muito mais moral, ela é muito mais de inspiração de princípios do que no Velho Testamento. No Velho Testamento, você sabia o quanto tinha que pagar para resgatar um escravo, 30 moedas de prata. No Novo, Paulo escreve a Filemão e fala assim, considere que esse irmão nosso, ele é servo de Jesus, embora continue sendo seu servo, considere até libertá-lo. Então, no Novo Testamento, o negócio ainda é mais incisivo ainda sobre a necessidade que a gente tem de usar o nosso recurso como um fator de libertação. Ok? Então, a igreja entra nisso como? Quando a sociedade não está... Quando o governo, por exemplo, não está cumprindo seus deveres enquanto sustento e manutenção do menos favorecido, a igreja entra para socorrer. Ok? Quando em um país, pastor, quando na Dinamarca, o que a igreja faz? Não é porque lá tem dinheiro sobrando que as pessoas não têm demandas também. Também tem. Também são injustiçadas. Porque a justiça que Deus quer imprimir, o reino de justiça e equidade, não é só em questões legais, em questões sociais, mas também em questões espirituais. Estava falando com alguém essa semana, você é um grande homem de Deus, você é uma pessoa que tem um extraordinário potencial em Deus, e eu não vou descansar até ver esse potencial todo sendo vivido. Amém, amados? Então a justiça de Deus, que é esboçada lá na Velha Aliança, em questões sociais, ela chega ao cume da sua maturidade aqui no reino de Deus, em questões morais, em questões espirituais. Em Israel, a gente chama isso, em missiologia, de missão centrípeta. O que é isso? A gente lembra da física? Que a força centrípeta é a força que joga para dentro. Então, para você ser servo de Deus e viver essa justiça, você tinha que ir para Israel e cumprir a lei, lá. Ou então levar a lei para o seu reino. Mas a ênfase é ir para Israel para adorar a Deus, ir para o templo para adorar a Deus, ok? Na nova aliança, a gente chama de força centrífuga. Na nova aliança, a igreja vai. Na velha aliança, o povo vinha à casa de Deus, não era assim? Mas na nova aliança, a igreja é que vai para espalhar a justiça de Deus. Ou seja, para espalhar a plena vontade de Deus para todos os homens. É por isso que no discipulado, quando a gente senta para fazer o discipulado, a gente pergunta em todas as áreas. Por quê? Porque Deus quer que a pessoa seja vitoriosa em todas as áreas. O projeto que Deus tem para o homem é de plenitude em todas as áreas. Se o projeto que Deus tem é em todas as áreas, nesse encontro meu com Deus, enquanto eu oro, eu tenho que pedir a justiça de Deus. Venha o teu reino, faça a tua vontade. Não é assim que a gente ora? Então, quando eu joelho no chão, eu não quero nada menos do que Deus já me deu. Eu quero emoções saradas, eu quero relacionamentos maduros, eu quero um trabalho digno. Amém, irmãos? Então, assim é no meu relacionamento com Deus, assim é no meu relacionamento com minha esposa. Eu quero a justiça de Deus. O que é a justiça de Deus? A plena vontade de Deus executada. Então eu quero ser, vou tentar ser um excelente marido, servi-la, ter cuidado com as brincadeiras. Sempre tento me vigiar. Hoje de manhã a Paula fez um café da manhã tão maravilhoso, né? E aí, quando levantei, estava tudo pronto, parecendo aquela música, a mesa já está posta, não falta nada. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Aí sentei para comer. E aí ela, um dos itens que ela fez vários, fez beiju, né, tinha suco de cacau. Aí ficou uma conversa na mesa que o suco de cacau tinha muita espuma. Aí quando eu percebi isso, eu falei, mas faz parte, amor, é o leite, a gordura do leite, isso aí é gostoso também, pode botar aqui que nem um milkshake. Eu tentei consertar o negócio. Porque, às vezes, a gente tem um... Ela até falou, você está vendo? Você só está sublinhando a parte que não foi boa. Aí pedi desculpa a ela, fui brincando e fui levando, né? Tipo, se desculpou lavando a louça. E também comentou. Então, olha, a carne sempre tenta puxar a gente para a gente correr atrás da maldição, da reclamação, da dificuldade. Mas o reino de Deus, ele atrai a gente para quê? Para um estado de plenitude. Amém, amado? Amém? Então, é assim com a minha esposa, é assim com os meus amigos. Eu não posso conversar com meu amigo que promova o que é ruim nele. Isso é uma maldição. Eu converso com os meus amigos o que abençoa eles, faz eles crescerem em Deus, que faz eles serem melhores amigos, melhores pais, melhores filhos, melhores servos. Às vezes, nesse processo, a gente pode chegar à beira de ofender. Mas a gente tem que arriscar o pescoço pelo Evangelho, amém ou não? Não dá para o cara ver... É como... Eu vi alguém dizendo já, a vida só é dura para quem é mole. Né? Aí, às vezes, o cara está queixando da vida, queixando do emprego, queixando não sei o quê. Aí, eu ouço, que ouvir também é dom, amém, irmão? Aí depois que eu ouço o suficiente para também não me contaminar, não é verdade? Aí eu volto e digo, rapaz, olha as coisas, o índice de desemprego como está, enorme, e você trabalhando, essa bênção, hein? Por quê? A gente tem que ser agente de libertação, a gente tem que ser agente de levar a justiça de Deus e tentar promover essa justiça de Deus em quem está conosco. Minha filha, quando ela disse, eu vou ficar doente, digo, não, Eu vou deixar o ar, não vou ligar o ar, primeiro porque não dá para ligar mais ar todo dia, né, gente? Segundo, não está um dia tão quente assim que precisa ligar o ar. Segundo, você não vai ficar doente. E por isso eu vou tomar esse cuidado. Não, está ficando doente, a minha filha está mal. Que, meu Deus, eu já estou ensinando a ela a cultivar o coitadismo. Não, a minha conversa é outra, assim. Sofia, você não vai cair daí, deixa desse lugar alto. A nossa mente começa a ser impregnada dizendo o que Deus tem conosco. Amém, meus irmãos? Então, o jeito de lidar com... Às vezes você vai exortar um filho e fala, não está vendo que esse menino é um vagabundo? Que você vai falir sua vida com ele? Que você vai... Não, não é assim. Você enfatiza o quanto a criança tem de sucesso, de crescimento. Olha, você é uma menina tão especial, tão preciosa. Nós te amamos tanto, dedicamos toda a nossa vida a você. Deus tem algo melhor para você. Amém, irmãos? Percebeu qual é a diferença? Então, o reino de Deus, ele está aí disponível. A justiça de Deus está disponível. Eu quero ser um caçador da justiça de Deus. E eu quero ser um promotor dessa justiça de Deus. Amém, irmãos? Vamos adiantar aqui um pouco. Então, no mundo de tantas desigualdades e sofrimentos humanos, a igreja tem a sua frente e em sua missão um novo e grande desafio, a justiça social. O desafio tanto para os cristãos no Ocidente como para cristãos nos países subdesenvolvidos é criar modelos de missão centradas em estilo de vida realmente profético. Aleluia, eu vou falar nisso daqui a pouco no Caleb. Modelos que apontem para Jesus Cristo como Senhor da totalidade da vida, a universalidade da igreja e a interdependência de seres humanos. Isso aí dá para escrever um livro, mas vamos tentar resumir aqui. Então, é criar modelos de missão centrados em estilo de vida realmente profético. Eu acabei de falar o quê? A vida de Chateau, ele deve buscar em Deus, ser uma vida que a sua própria vida denuncia o pecado. Que a Bíblia diz que a luz vence as trevas. Então a vida dele, ele encostar em alguém que é pecador, a pessoa tem que ver nele a esperança de que não, pode, não tem que ser mais pecador. Ou dominado pelo pecado. Ok? Então, uma vida profética é uma vida que ensina com a própria vida, menos com o discurso e mais com a vida, inclusive a vida velada que não vem, que é possível ter uma vida diferente. Aí ele acaba sendo um promotor do quê? Um promotor da justiça de Deus. A Bíblia diz que nós somos a justiça de Deus. Como? Quando Jesus morre na cruz, ele toma as suas maldições que lhe obrigariam a uma vida de fracasso. A Bíblia diz que Jesus na cruz se fez maldito, para que nele fôssemos feitos a justiça de Deus. Você é a justiça de Deus, você tem que viver de acordo com isso. Você é capaz, pelo Espírito Santo, de viver de acordo com isso. Então eu vou caminhando com a vida que arrasta outras pessoas a um lugar mais alto em Deus. Isso é o papel de todos os cristãos, todos. Por isso a pessoa diz assim, uma vez eu atendi há muito tempo uma pessoa, um pastor de outro estado, e eu estava ministrando a palavra para ele, cuidando da alma dele. E eu já fiz isso com muitos pastores, então você nem tem que adivinhar quem é. E ele falou assim, mas o meu pecado, só quem sabe é eu e Deus. Eu não peço com outra pessoa. Aí eu falei assim, ô meu irmão, veja como às vezes a gente usa nossa inteligência contra nós. Eu não lembro exatamente a linguagem, mas eu lembro do sentido, ok? Porque eu não quero mentir para vocês. E eu disse assim, o seu pecado faz mal a todo o corpo, porque você é parte do corpo. Senão a gente dá pedras em vez de dar pães. Amém, irmãos? Então eu vou pensar o seguinte, Deus me chamou para ser um promotor de justiça, da justiça dele. Através de um estilo de vida que prova que é possível viver uma vida diferente da que todo mundo vive. Amém, irmãos? Centrado no estilo de vida realmente profético. Por isso que nós, Vida Nova, temos o empenho de tratar todas as áreas da vida da pessoa. Servir a pessoa em todas as áreas. Amém? Porque Deus tem moldes para todas as áreas. A Bíblia diz, não vos amoldeis a este século. mais renovai-vos pela transformação da vossa mente. Então, o século, o mundo, tem moldes para todas as áreas da sua vida. Tem molde para o seu casamento, tem molde para a sua vida financeira, tem molde para como você criar os filhos, tem molde para como você se relacionar com as pessoas. Só que a gente tem que trocar esses moldes pelo molde da palavra. Então, por isso que a gente vai sim relacionando, amando, exortando, animando as pessoas a viverem isso, ok? Então, o desafio tanto para os cristãos, estou terminando, o estilo de vida profético, modelos que apontem para Jesus Cristo como o Senhor da totalidade da vida. Então, quando alguém chegar para o chateau e perguntar, o que tem diferente de você, cara? Tem que ter cuidado com a resposta. E senão a gente puxa a glória pra gente. É porque eu sou um cara muito esforçado, eu sou muito dedicado, né? Eu faço muito assim. Não, tá errado. Senhor, olha, tudo que você vê na minha vida é graça e misericórdia de Jesus. Eu tenho me esforçado para poder ser mais parecido com Ele, para viver como Ele vive, mas tudo baseado no que eu leio na Bíblia. Que eu vejo meus pastores fazendo, os irmãos da igreja mais maduros, e eu vou aprendendo a palavra de Deus. Pelo que leio, pelo que vejo. E aqui mais um cuidado para nós, amados. É fato que a gente, nós não somos seguidores de homens. Nós somos seguidores de homens que seguem a Cristo. Amém? O diabo tem tentado implementar uma mentira na igreja e diz, eu não sou seguidor de homens. Eu sigo é a Cristo. Ok? De forma geral, está certo. Mas Jesus chamou você, inclusive, ele diz, a justiça vai adiante dele e os seus passos se transformam em caminhos. Quando você segue a Jesus, no que você segue a Jesus, eu posso seguir a você. Você sabia disso? Paulo diz, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Amém, amado? Então, sim, existem pessoas que já entenderam isso e se preocupam mais ainda no seu estilo de vida, porque sabem que tem pessoas que o seguem. E como disse Sartre, que embora fosse ateu, mas tem um ditado que diz que mesmo um relógio quebrado está certo duas vezes por dia. Não é? Se pegar um relógio quebrado, tá errado, né? Mas tem durante duas vezes ao dia, de manhã e de tarde, ele vai estar exatamente certo. E nesses dois momentos que Sartre estava certo como ateu, ele disse assim, tudo que você faz, você recomenda. Não tem como fugir disso. Tudo que a gente faz, a gente recomenda. Então a gente tem que rever o que a gente faz, porque nós somos promotores da justiça de Deus. Amém, amado? Então, esse estilo de vida realmente profético nos faz ser modelos que apontam para Jesus Cristo como Senhor da totalidade da vida, todas as áreas. A universalidade da igreja, ou seja, a igreja ela deve ir em todos os rincões. A igreja deve se espalhar mais. E o Senhor vai fazer isso conosco em nome de Jesus. Nós vamos se espalhar em todas as camadas da sociedade. Deus vai nos usar para refazer a fibra moral da cidade de Itabuna. E outras cidades do Brasil e do mundo. Amém ou não, irmãos? Ou a gente crê assim, ou a gente existe. A Bíblia diz que quando os apóstolos chegavam na cidade, causavam alvoroços. E é mais fácil do que a gente imagina. Porque o mais difícil, Jesus já fez. É, não é? Bom demais. Imagina aí, ó. Seu filho vai herdar um empreendimento maravilhoso, gigantesco. O mais difícil vocês que já fizeram. É verdade ou não é? É. O mais difícil Jesus já fez, gente. A gente só precisa continuar, ó. E ainda mais, até eu continuar que é difícil, ele mandou o Espírito, que é Deus, morar dentro de você. Então acaba com essa conversa, quando o diabo fala em você, eu não consigo. Eu não vou conseguir ser maior em Deus. Eu não vou conseguir influenciar pessoas para o reino de Deus. Eu não vou conseguir ser um agente da justiça de Deus. Isso é mentira do diabo. Porque a Bíblia diz, maior que está em nós do que o que está no mundo. Isso tem que mover a gente a acordar, levantar, orar, ser bom marido, ser bom pai, ser bom funcionário, ser bom patrão. Obrigado, minha linda. Então, vamos lá, o tempo está acabando. Terceiro, modelos que apontam para Jesus como Senhor da totalidade, a universalidade da igreja, nós vamos em todas as camadas da sociedade. Quando eu fui lá a Santarém, eu visitei vários núcleos. E o pastor, eu até recuperei o contato dele, graças a Deus. Todo índio ele, né? Cabelo espetado, homem sério, homem de Deus. Inclusive, eu tô vendo aí os pacotes pra vir te viajar em Fortaleza, hein? O preço tá ótimo. Eu, depois vamos citar aí quem quiser ir pra gente dar um passeio em Fortaleza. Difícil essa obra missionária, né? Nas praias. E aproveitar aí no congresso. Então, aí eu pensei em Fortaleza, eu quase que esqueci o que eu ia dizer, mas eu lembrei. E esse pastor nos levou em Santarém a vários núcleos. Foi tão gostoso. Eu cheguei no núcleo, gente, que coisa linda, de chão batido. De terra varrida, você sabe o que é isso, sabe? E no fundo da casa, um núcleo de crianças. E as criancinhas tudo lá, os índiozinhos tudo lá, na palavra. E um adolescente cuidando do núcleo. Com muito amor. A mesa de lanche, emocionante, eu tô de chorar. A mesa de lanche, você via o empenho, os pratos. Eu, minha mulher é cozinheira, não profissionalmente, mas de mão cheia. Então dá pra ver o empenho de fazer as coisas feitas com tanto carinho, com pouco recurso. E aí fui umas cinco núcleos. E aí o último núcleo que eu fui foi da elite da cidade. Um dos núcleos da elite, da nata. O mesmo espírito que estava no núcleo dos pobres. De comunhão, de amor, de serviço, de missão, de entrega. Você vai em Salvador, tem o núcleo do Candial. Simples, cheio de Espírito Santo. E vai no núcleo, no alto do Taigara, simples e cheio de Espírito Santo. Mais sofisticado nos lanches. E no piso da casa, no sofá, mas o mesmo Espírito. Paulo falou, saudam-vos principalmente os da casa de César. O mesmo Paulo que recomendou a Filemon, um escravo, servo de Deus, recomenda também os da casa do Palácio de César. O reino de Deus, ele promove um padrão, ele promove uma excelência dentro do seu recurso. Amém, meu irmão? É isso que a gente tem para passar para as pessoas, gente. Não dá para ter preguiça não, em nome de Jesus, amém ou não? Não dá para você reter, você tem. Amém? Então, vamos lá. Como o Senhor, na totalidade da vida, universalidade da igreja, nós vamos em todas os bairros da cidade, em nome de Jesus. E a interdependência dos seres humanos no mundo. Então, há sim um mutualismo e um crescimento orgânico da igreja baseado em relacionamentos. Vamos lá? Só mais dois minutos. Segunda missão sul-africana, David Bosch. A evangelização, embora jamais se possa simplesmente equipará-la ao trabalho pela justiça, tampouco pelo ser divorciado dela. No Pacto de Lusiane, de 1974, eu cito muito isso aqui, um grupo afirmou que o principal na missão era a evangelização verbal e que a responsabilidade social se constituía num elemento secundário da missão. No novo congresso em Lusiane foi redigido um documento intitulado Uma Resposta a Lusiane, em que se criticou a PL nesse item. A resposta afirma, entre outras coisas, que não há dicotomia bíblica entre a palavra falada e a palavra que se faz visível na vida do povo de Deus. Os homens olharão ao escutarem e o que eles virem deve estar em consonância com o que eles ouvem. Há tempos em que nossa comunicação pode dar-se apenas por atitudes e ações, e há outros em que a palavra falada estará só. Mas precisamos repudiar como demoníaca a tentativa de manter um cálcio entre a evangelização e a preocupação social. Irmãos, Tiago escreve de forma bem clara, não adianta você dar a bênção sem dar o pão. E não adianta também dar o pão sem a bênção. Amém? Então, as obras testificam a fé e a fé testifica as obras. Então, tenho que entender isso, tenho que olhar para isso, saber, pedir de Deus, se eu como indivíduo estou fazendo isso, se eu como família, que a família também serve. Se eu como membro de uma comunidade local, se eu como membro do núcleo, se eu estou vivendo isso. Teve um sujeito que descobriu a melhor forma de se pegar um macaco. Ele botava amendoim dentro de um vaso com a boca curta. Aí o macaco enfiava a mãozinha, pegava amendoim. E um vaso bem pesado. Aí pronto, só ele corria atrás do macaco e pegava o macaco. Porque o macaco, para não soltar o amendoim, ficava preso no vaso. Porque a mão fechada não passava na boca do vaso. Às vezes a gente é assim. Está segurando algo tão pequeno e está perdendo a vida por isso. Larga, meu irmão. Às vezes você diz, não tenho tempo para orar, não tenho tempo para falar do amor de Deus, não tenho tempo para conhecer meu vizinho. Está segurando em coisas minúsculas e perdendo a vida. A Bíblia diz que aquele que ama a própria vida, perdê-la-á. Mas aquele que repudia, que abre mão da própria vida, esse a achará. E o meu vizinho, semana que vem, vai para o meu núcleo. Aleluia, glória a Deus. Essa semana que não, essa semana. Se Deus quiser, já vou ter um vizinho, meu núcleo lá. Vejamos alguns dados recentes da ONU que devem provocar em nós uma reflexão acerca do nosso papel profético na luta contra a injustiça e destruição causada pelo pecado na humanidade. Violência sexual atinge 20% das mulheres. A cada ano, o mundo tem mais de 4 milhões de famintos. Falta água potável para 1,1 bilhão no mundo. Dificilmente o mundo conseguirá atingir a meta de desenvolvimento do milênio de reduzir a fome em 50% em 2015. Então imagina que não conseguiu. Nós já estamos em 2015. Para vencer o desafio de chegar em 2025 com índice zero de fome no mundo, seria necessário investimento de 20 bilhões e 30 bilhões de 20 bilhões e 30 bilhões por ano. Deve ser ali trilhões. Ok? Diz a presidência da Organização das Nações Unidas para Alimentação e Agricultura, FAO, do Brasil, José Tubino. É um valor infinitamente menor do que se gasta com guerras, comenta Tubino, entrevista à Agência Brasil. Então, assim, a Bíblia diz que a gente deve orar pela paz em Israel. Contextualizando esse Novo Testamento, orar pela paz em Israel é orar pela paz em meio ao povo de Deus. Mas para quê? Para a gente ser promotor desse reino para as pessoas que estão ao nosso redor. Então, se eu tenho crente orando pela paz física do país de Israel, pelo menos eu não entendeu nada. A paz de Israel, quem é o Israel hoje, irmãos? É a igreja, amém? O Israel de Deus é a igreja. Porque até dessas pedras Deus pode fazer filho de Abraão. Então a gente ora pela paz na igreja, ora pelos irmãos terem crescimento e prosperidade em todas as áreas, mas para quê? Se não for para servir o reino de Deus. Semana que vem, então, o desafio da espiritualidade. Atos 1:8, amém? Vamos orar? Obrigado, Senhor, por sua palavra, porque ela nos atrai à mudança radical e ela nos desafia e nos dá poder para viver cada desafio. Que o diabo não nos roube essa semente em nome de Jesus. Amém. Amém, amados? Vamos.